aí, mano? Opa, firmeza? Então é o seguinte, tu com o Swipe Papa 10, você não tá vindo de vídeo junto, não? Mas qual que é o esquema? Vamos aí, chega lá, você vai ver qual que é. Ah, embaçado esse lance aí, ó. E aí, mano, vamos ou não vamos? E o maluco tá pipocando aqui, ó. Ah, mano, eu tô fora, mano, eu tenho uma vida pra preservar, tá ligado? Ih, mano, deixa você pipoca aí, vamos aí, vamos aí. Pode crer, vamos nessa aí.